Saudade. Salve, salve, coelhada. Vamos aí para o Decadentes número 487, se eu fiz a conta certa, né? Afinal de contas, como o nível de reservas do América cai, eu como reserva do nosso âncora, né, tenho que cair também. Mas vamos falar, né, de uma semana que tivemos algumas notícias e uma partida de qualidade, vamos colocar, duvidosa, né, em casa. E os preparativos para o jogo de amanhã, que promete muito. Acho que estão todos aqui muitíssimo empolgados. E para transmitir a empolgação inicial, Rolon, dê seu boa noite. Boa noite. Mais uma noite esperando uma derrota do América fora de casa. Mas que na próxima derrota, na segunda-feira, né, tomara que a gente pelo menos faça um gol. Esperamos pelo menos um gol. Bom, e aí o outro que está muitíssimo animado, afinal de contas, o mais novo americano da família nunca viu uma derrota, eu acho. Lucas, dê seu boa noite. Nunca vi uma derrota? Nunca vi uma vitória, né? Também não, mas acho que seu microfone está o da câmera. Isso. Então toque, você segue o baile que eu vou trocar aqui. Tá. Então, enquanto resolvemos problemas técnicos, Adolfo, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui de novo. Semana, mais um jogo passado aí, não foi muito bom, não, né? E para amanhã promete também mais uma tristeza, mas vamos lá. Boa noite, um grande abraço aí para todos, um abraço pro Jairo aí que tá nos acompanhando. E já consegue dar boa noite, Lucas? Só pra... Melhorou meu áudio? Agora foi. Agora sim. Boa. Boa. Boa noite a todos. Uma noite que podia ser desastrosa, 100%, foi só 50% desastrosa, né? Vamos ver como é que seguimos a partir daí. E para resumir essa partida, que poderia ter sido desastrosa, mas não foi, menino Thales, dê o seu boa noite, já emenda com o seu brilhantíssimo resumo da partida. Boa noite, pessoal. Peço desculpas aí que meu áudio não está muito legal, mas os equipamentos ficaram na casa de mãe, então eu estou usando esse aqui mesmo e vamos que vamos. Bom, tivemos jogo durante a semana contra o Paysandu. O Paysandu que era o último colocado, agora é o penúltimo, e o América com aquele mantra que não perde em casa. O jogo é 7:30 de Belo Horizonte. Para quem não está em Belo Horizonte, Belo Horizonte está frio, e não foi diferente nessa quarta-feira do jogo. Jogo bem frio, o público ali na casa dos seus 1.000 e poucas pessoas, que é uma coisa que nós vamos falar depois sobre isso também. Mas o América com alguns desfalques, né? Os dois Cauãs fora, o Fabinho machucado, e hoje o Demais já soltou ali uma nota, uma informação que vai passar por um procedimento, então provavelmente aí no mínimo uns 3 meses fora, a gente conhecendo o abismo que é esse departamento médico do América. Então a gente foi sem os dois Cauãs, sem o Fabinho e sem o Berito também, que foi negociado com o Goiás. Precisaríamos ganhar porque nós só perdemos fora de casa e a distância vai só aumentando do quarto colocado. Eu vejo muita gente pensando em rebaixamento e tudo, eu não vejo isso não. O campeonato é muito fraco, o campeonato é muito ruim, e 4 times piores que o América tem aos montes, tem muito mais que 4. Fomos ali com o Miquéias e o Elizari e o Felipe Amaral no meio campo, né? E os 3 atacantes, foi Stênio, do Bigode e Figueiredo. De novidade, a gente teve a entrada do Júlio, né? E o Ricardo Silva foi pro banco, merecido. O Ricardo Silva, na verdade, não deveria nem estar no América esse ano, quanto mais ser titular absoluto. Então, ponto positivo ali pro William, que tirou o Ricardo Silva. E Mariano entrou no lugar do Júlio, né? O Júlio foi pra zaga e o Mariano foi pra lateral. Primeiro tempo péssimo, primeiro tempo horroroso, o América extremamente desorganizado, sem nenhuma jogada. Um time que ficou praticamente 10 dias treinando aí, parece que desaprendeu o pouco que sabia. O jogo, um time muito desorganizado, um time sem estrutura de jogo, um time até certo ponto apático. Enfim, o primeiro tempo que deu calo nas vistas da gente. Viemos para o segundo tempo, para variar, o William não consegue mexer no time, ele não tem ainda essa capacidade de mexer no time. Eu acredito que, como ele é um estagiário, como ele é um menino aí, talvez mais na frente, daqui uns 5, 6 anos, ele amadureça como treinador e consiga fazer mudanças durante o jogo, que mudem realmente o jogo, né? É o famoso pulhão de um treinador experiente que ele não tem ainda. O fomos surpreendidos mais ou menos aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. O Rossi foi cruzar a bola desviou e, bom, falhou, né? Falhou, o Matheus Mendes falhou. Nós vamos discutir com certeza absoluta, porque o Deca Bits vai falar aí 20 minutos sobre essa falha do Matheus Mendes. Hoje não pode falar 20 minutos não, Deca Bits, porque eu sou o apresentador. Uma falha, o time sentiu o gol. Pouco tempo depois, numa bobeira nossa, a bola no, pé, no nosso pé, o Miquéias faz uma jogada esquisita, um trem meio... Miquéias que, assim, pior partida do Miquéias é a camisa do América. E olha que ele, assim, difícil ver partidas boas do Miquéias, mas a de quarta-feira, ele tá de parabéns, porque ela foi ruim, a partida dele. O Miquéias acabou voltando a bola, em vez de ele armar para frente, o contra-ataque, ele armou o ataque do Paysandu. Tomamos o segundo gol, as vaias no Independência começaram a ecoar de tudo quanto é jeito. O torcedor que tá machucado, tá puto pra cacete, porque agora, além de tudo que tá acontecendo dentro de campo, nos bastidores, o América tá pegando fogo e estão jogando nas costas do torcedor a culpa pela falta de planejamento, pelos erros que cometeram. Então agora a culpa é de quem vai ao estádio, de quem paga o ingresso, de quem tá lá assistindo a camisa do América. E até que os deuses do futebol não gostam muito do Paysandu, que não merecia esse resultado que acabou acontecendo. Aos 40 minutos, o William Bigode, que já tinha perdido alguns gols antes, o William Bigode, se ele tivesse vindo para o América com 32, 33 anos, era um jogador interessante, mas com a idade dele, infelizmente, não dá não para coitado. Fez o gol de falta, colocou a gente novamente no jogo, e um detalhe pequeno isso aí, que o Bigode fez o gol, o Jair até me mostrou isso na hora lá no campo, no replay, né? Em vez do Bigode abraçar o treinador, o estagiário, ele foi abraçar o Giacomini. Mas enfim. E aí, três minutos depois, numa cobrança de escanteio do Mariano, a gente empatou o jogo. Fomos para cima, mas sem muita pressão e tudo. 2-2. Ficou de bom tamanho pelo que a gente apresentou em campo. O Paysandu levou um ponto daqui, mas o Paysandu, se tivesse que ter um vencedor, era o Paysandu. De positivo do jogo, nada. Nada, nada de positivo. É isso. Vocês concordam um pouco com o resumo? Algo a acrescentar? Eu acho que a única coisa que dá para tirar de positivo, né, vamos dizer assim, é assim, foi meio que por obra do destino, né, porque o William Bigode até falou depois do jogo, foi o primeiro gol de falta da carreira dele, olha que ele tem 38 anos, né, se não é aquele gol de falta, não teria uma reação minimamente... Assim, a gente não conseguiria confiar minimamente numa reação, né? Mas foi pelo menos esse poder de reação, vamos dizer assim, que eles não se entregaram 100%, né? Tentaram ali alguma coisa mesmo, perdendo por 2-0. Mas um time totalmente sem criatividade, jogando contra o Paysandu, que estava muito satisfeito com o empate. E aquele problema que a gente vem tendo crônico, que assim, o time que recua minimamente contra a gente tem muita dificuldade de fazer gol, a gente vai lembrar que a gente classificou no Mineiro depois de um empate em casa contra o Amorés por 0-0, que a gente não conseguiu fazer nenhum gol, e quando, e fora de casa, a gente não consegue ser minimamente defensivo, porque a gente tá tomando só derrota até agora fora de casa, então a gente não consegue ser... O time que vem pra cá e quer buscar um empatezinho fora, a gente tem muita dificuldade de sair disso, e não melhorou desde o Mineiro, isso não vem melhorando, e fora de casa a gente não consegue também, tirando que o Bruxo sempre fala que a nossa vitória em casa foi fora de casa, né, porque tinha maior parte era atleticano, a gente não consegue, continua sem conseguir ganhar fora de casa igual ano passado. Então o problema para mim, o trabalho do Bruxo, é que não tá tendo melhora na minha visão, né, na coletiva ele fala de tudo, fala do Salum colocar dinheiro, fala da torcida que não vai, fala da história dele no América, fala do carinho dele pelo time, fala dos carecas, fala de tudo, de menos de por que o time não evolui, né? Então acho que tá faltando, ele até falou na coletiva assim, se o trabalho tivesse ruim, se eu achasse ruim eu falaria, mas meu trabalho é muito bom. Ele é muito bom aonde? Que a gente tá em, sei lá, 11º no Campeonato Brasileiro, a gente tomou uma goleada no Campeonato Mineiro, fomos eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. Não consegui enxergar, assim, parece que ele tá meio... Ou ele tá meio fora de esquadro ali, não tá sabendo exatamente o que ele tá fazendo na temporada, ou... Enfim, não dá pra entender. Então o problema pra mim é que não tá tendo evolução nenhuma. O bom é que pelo menos teve uma mínima reação ali, né, não se entregaram 100%. E das substituições que ele fez, que pareceu que foi meio que, sei lá, põe qualquer coisa aí, pra, porque ele admitiu que os meninos nem tinham treinado, né? Os meninos que eles chamaram de sub-20 lá. É, eu fico pensando no banco de reservas, olhando essa entrevista, falei que os caras preferiam colocar o menino sub-20 que não tinha nem treinado do que me colocar. É, mas pelo menos assim, o Gustavinho mostrou um pouco de lucidez ali, talvez pode ser que seja útil até o final do ano. É, o Joseph, pra mim, coitado, também entrou numa fria danada. É, os que entraram sem ter treinado com profissional demonstraram mais vontade ali, talvez, do que os que estavam jogando. E uma pena pro Júlio, porque pra mim ele vinha merecendo essa condição de titular. Porém, o Mariano, defensivamente, é uma lástima, todas passavam por ele. Ele vai ter que acabar sendo aproveitado na lateral direita mesmo, porque não dá, cara. O Mariano, assim, ele nesse jogo, o que a gente espera dele, pelo menos a bola ofensiva, né, cruzamento para a área, ele não estava conseguindo acertar nenhum. E defensivamente, todos passavam por ele, né? Enfim, o problema para mim é que tá meio sem perspectiva. Tá difícil de achar um caminho com o Bruxo no comando. Uma coisa a ressaltar, não sei se vocês vão colocar assim, é porque ele ainda teve a pachorra de dizer na entrevista de que é pouco tempo para trabalhar e que não se muda, né, essa dificuldade que a gente tem de vencer fora de casa de 2 anos, né? Não são 5 meses de trabalho que são suficientes para mudar isso, né? Até porque ele tem pouco tempo para dar treinos. Então, imagina se ele tivesse num ano que tivesse o calendário mais atípico, né? Porque esse calendário desse ano da Série B por conta da Série A parar e a Série B não, a gente tá tendo semanas cheias, não tá tendo muito encavalamento. Tempo para treinar ele tem, né? E nós tivemos assim, 2 semanas da final do Mineiro com a Série B, tivemos 10 dias agora entre um jogo e outro, e ele ainda consegue falar que não tá tendo tempo, não está tendo tempo para dar treinos. Imagina, então... Se o problema é que quanto mais tempo ele tem, pior fica, né? É melhor não ter tempo. Se jogar todo dia, pra gente, acho que tá valorizando um pouco mais ele. Mas como vocês avaliam o trabalho dele até então, Thales? Ruim. Então, discorra mais, Lu. Robertinho, você tá a gracinha vermelhinho, assim, depois que você voltou da praia, você tá um pimentãozinho de lindeza. Ô, Decabits, cara, o trabalho dele é péssimo, o trabalho dele é horrível. É um trabalho que não, a gente não tem esperança que melhore, sabe? E a gente fica agora nessa condição que não pode mandar ele embora porque não tem dinheiro. A gente ficou refém disso aí, sabe? Tem até alguns treinadores disponíveis no mercado aí e tudo. Só que, assim, treinador pro América não pode ganhar mais do que, sei lá, 30 mil. A gente não vai achar ninguém para ganhar isso aí. Então, infelizmente, é essa porcaria aí mesmo, cara. Vamos que vamos. O trabalho dele é péssimo, horrível. Eu acho que pior que o trabalho dele são as reações que ele tá tendo pós-jogo. Eu não lembro de nenhuma. Nem quando ganhou, nem quando empatou. Faltando humildade pra ele, né, Rolãozinho? Não, humildade dentro de explicar o trabalho dele. Ele não falou até hoje sobre o jogo dele. A única memória que eu tenho foi aquele jogo que ele dobrou na lateral esquerda e perguntaram, mas você treinou isso? Ele, não treinei, eu joguei. Foi a única vez que ele falou de jogo. O resto ele fala de aleatoriedades. Daqui a pouco ele vai falar sobre a linha verde. Falar que é uma bosta, porque o sinal não fica verde e tudo mais. Porque não é possível. É, ele tem a favor dele que que a turma que entrevista não faz perguntas pertinentes, né? E aí faz a primeira pergunta, sempre ele divaga nela uns 8 minutos de entrevista. Aí já fica um negócio maçante, sabe? Então, assim, é uma mistura de coach com treinador. Enfim, estou fodido. Só terminar essa análise, doutor Adolfo, tem alguma geometria no sistema bruxoniano? Infelizmente não tem não, sabe? Infelizmente não, o time tá... eu acho que o trabalho dele de mediano para ruim, chegou, não pode desmerecer chegar até a final do Mineiro, né? Mas depois disso, a coisa não engrena, ele não consegue evoluir o time dentro da... Fica voltando no passado, falando que ganhou o jogo com o Atlético... Não ganhava ninguém, ganhava muito tempo no Mineirão, ficou preso nisso aí. Daí para frente, no Brasileiro, vitórias em casa, com times ruins, né? A exceção que eu vou falar para vocês, o jogo com o Goiás, realmente fez uma boa partida contra o Goiás, que é um time um pouco mais qualificado, mas os outros são times fracos, né? Venceu. Jogando fora, não consegue evoluir. Até na partida que perdeu de 3-0, até melhorou um pouquinho o time, mas depois disso... voltou, evoluiu novamente na outra derrota de 1-0, e parece que em casa agora está jogando como fora, né? Porque esse último jogo jogou como jogou mal nas partidas fora de casa. Acho que está tendo uma involução, acho que muita preocupação com outras coisas, e menos com o futebol, que devia estar melhorando. Tudo bem que o time jogou desfalcado, tem enfrentado alguns desfalques, mas né, o que mostra a involução é que o time estava bem desorganizado nessa partida, muito espaçado, não compactado, né, como o time deve ser, talvez. Na ideia dele, né, que ele sempre fez citações aí, laranja mecânica, etc., time que avança e recua compactado, o América não conseguiu fazer isso nessa partida. Nem na última partida fora de casa e nem nessa partida agora em casa. Né? Então, não vejo a melhora toda e não vejo tal excelente trabalho que ele vê quando ele fala nas entrevistas. É um pouquinho complicado. O América teve momentos nesse jogo, aí, o comecinho do jogo, ali um pouquinho nos 15 aos 20 do primeiro tempo e um pouquinho do final do segundo tempo lá. Foi isso. Não tem muita expectativa mesmo sobre a evolução do time, não. Vai ser um pouco difícil essa Série B para a gente. Vai ser equilibrado, porque tem, como o Thales falou bem, tem times piores, né? E times que a gente estava pensando em quem brigar na cabeça, que estão também se embolando aí, como o Atlético Paranaense. Eu acho só que a expectativa, a minha era grande até, a gente até conseguir título mesmo, sabe? Porque era uma Série B possível de se disputar o título. Acho que ainda é possível a classificação, mas não está evoluindo realmente o time, não. Bom, eu vou dar uma passada rápida aqui para uns comentários. Antes de você passar nos comentários aí, o Decabito, tem uma vantagem. O William tem uma vantagem que ele colocou, que ele fez eu ter mais uma possível profissão, né? Porque eles falam que todo engenheiro agora é Uber, então eu posso ser Uber. Mas, além de tudo, eu tô jogando muito FIFA também, para ver se eu vi treinador também, né? Tá jogando o jogo errado, é Brasfoot, Thales. Eu não sei que porra é essa, cara. Então, fudeu, eu jogo FIFA. Não, pra ser aquela porcaria que ele é, eu jogo FIFA aqui, tá na mesma, cara. Tá na mesma. E te pago... Só passando aqui, o Edmilson Tinoco, dando boa noite, e falando que pra manter a corneta em dia, tá recomendando da diretoria vender o shopping para pagar a construção do CT. Só um comentário sobre isso, Felipe. Sim. Tem um pessoal falando que o América, infelizmente, não está ganhando com o Diamond Mall o que deveria. Então, era melhor vender. Também acho que vender o Diamond Mall vai resolver para a gente. O Lucas não pegou a referência, não. E talvez nossa audiência também não pegue a referência. Tem um texto rolando nos grupos de WhatsApp. E no grupo, sei lá onde está rolando essa porra aí, que tem um maluco aí falando que tem que vender o Diamond, que o Diamond tá dando lucro pro América. Óbvio, né? O cara isso é Diamond. Se a gente conseguir um dinheiro vender o Diamond, eu acho que é golpe, mas eu topo também. Se voltar, o William Bigode tá aí pra isso. A gente pode vender um pedaço do Diamond, vende um pedaço do Shopping Estação, do Minas Shopping. A gente pode vender aí. Parte Savassi, deve valer bem. Antes, Felipe, de você ir pros comentários, eu não, acredito que nenhum de vocês foi no jogo da quarta-feira, não, né? Eu fui. Quem foi? Eu. Os dois de baixo. Você foi? Não, o Pimentão não foi, não. A Peppa Magra aí pode ter ido. O Pimentão não foi, não. Eu fui. Você foi. Obrigado pelo Magra. Quatro? Mas você é minha Pepinha Magra. Você tá de rosinha, você tá na Peppa. Eu fui de Elite, e fui, inclusive, muito rápido, porque... Tô com um recém-nascido em casa, né? Então cheguei 10 minutos antes do jogo e saí imediatamente após o término, que foi o que deu. Mas você foi no Portão 4, então? Eu fui de camarote. Fui de Elite. Ah, tá. É porque tem eleições essa semana, né? Então você já foi, já estão te comprando já. Eleição? É, ué. Tem. Tô perdidaço. Tá nem sabendo disso, né? Mas... Tô perdidaço, galera. Desculpa. Minhas duas últimas semanas... Essa vantagem o programa vai ter hoje, que não vai ter o Jair falando meia hora de política do América. Você tá com a puta que o pariu. Eu quero falar o que os meus problemas. Bicho, eles estão de parabéns, que eles não estão conseguindo mais organizar os bares do Portão 3. É um negócio vergonhoso. Quem foi no jogo aí, depois põe nos comentários aí para não me desmentir. Foi um negócio vergonhoso que aconteceu no jogo. Vergonhoso. Lê os comentários aí, Decabito. Bom, o Cuba Knights falando que não sabe se Deus é americano, mas o Papa é, e tá torcendo por um milagre amanhã. Eu descobri que o Cuba Knights tinha um morato. Encontrou com crack. Ele? Não, Felipe, se você acompanhasse o grupo a qual você também é um administrador, você saberia disso, né? É muita mensagem. Que vergonha, Decabito. Bom, o Júlio César andando falando que a gente não tem meio de campo e que ninguém sabe se o Elizari é volante ou meia, que o Miquese é horrível, não arma nada. Lúcio Melo falando que quanto mais tempo treinado, pior o time fica. O Zé Eduardo Carvalho dizendo que ano que vem teremos um time de salários menores, pelo menos vai dar para gastar melhor. Não sei ao certo, porque esse ano, nossa, em tese era para ser assim, né? E não gastamos melhor. Vide Mariano e Bigode, né? O Emerson Mascarenhas falando que tá sofrido ver o América jogar em casa, agora em casa também, passando um pouco por isso. O Emerson, eu tava na fila lá, o Emerson pode confirmar comigo a vergonha que foi a venda de cerveja. O Tadeu Cota falando que o time precisa de 65% de aproveitamento, passou a ter 47%. Aí o Cuba Knights voltando, falando que a receita da gramado sem pino tá pronta, porque o time é limitado, mal escalado, desorganizado e o técnico tem experiência. Aí como vai dar certo? O Elton Vieira. Não, o elenco é limitado, mas assim, eu acho que esse elenco tá muito bem ok pra uma série Bzinho, pra gente tá melhor, assim, eu acho que só pra mim que o microfone de Lucas tá parecendo que tá na AM. Vai, piorou de novo. Que é a rádio antiga que você tinha que... É só pra mim ou pra vocês também? Mas eu acho que não é o microfone, não, é a internet dele lá do boteco que deve tá ruim. Pô, não é possível, tá... Segue o jogo aí, Decabito. Mas assim, eu acho que eu falando que a quarta que é a meta, eu até acho que esse time, por mais seja limitado, dava pra brigar pra subir, se tivesse bem treinado. O que não é o que tá acontecendo. Aí o Adir Baldelin, dando um boa noite, falando que finalmente ele pôde assistir um programa ao vivo e pedindo pra todo mundo deixar o like. Então, é isso, né? Vamos seguir, que o seu Adir tá pedindo lá de Boston, né? A gente tem que obedecer, né? O Tião Godinho falando que nós temos um péssimo treinador, Roberto Nassif só dando boa noite, e o Richardson Calil perguntando qual o risco de um possível rebaixamento para a Série C. Isso a gente meio que já falou, né? Eu acho que o risco de fato é bem pequeno, porque quatro times piores tem. E até acho que capaz de falar que tem quatro times mal treinados também, mas assim, a ver. Né? Aí eu não vi todos os times da Série B jogando ainda para poder fazer essa comparação, mas que piores de elenco, aí tem bem piores mesmo. Mas um ponto, trazendo uma reflexão aqui, eu colocar um pouco até por conta disso, né? Já que nós não temos, estamos em crise financeira, não é exatamente o melhor dos mundos, né? E colocar que, eu concordo com o Adolfo, que a melhor partida que a gente fez foi contra o Goiás. Curiosamente, contra o Goiás foi a partida que o Figueiredo foi o nosso camisa 9 e o William Bigode não jogou. E o Mariano tem mostrado um pouco de deficiências também. Vocês acham que os dois, o Mariano e o Bigode, eles têm mais atrapalhado do que ajudado em campo? Acho que valeria a pena tentar um esquema que não tivessem os dois jogando? Eu acho que ambos são apostas, né? Aposta de 38 anos de idade, esse cara. Não, mas é porque a gente já teve apostas nessa idade. Lá na Colômbia, meu amor. Porque o Joseph era uma aposta. O Júlio na lateral, uma aposta. O Mariano e o William Bigode não são apostas. Não, mas eles podem dar muito. Você poderia ter falado em jogadores aposentados, mesmo apostas, né? Inclusive, não. Eu tava tomando uma cerveja lá na Colômbia, o cara. Que time você torce? Eu falei, América. Aí o cara berriu, eu falei, aposta. Conseguiu excelentes resultados na América. Conseguiu mesmo, pro bolsinho dele. E o segundo nome que eles lembram é o Índio Ramírez. Ou seja, a gente só teve apostas. Curiosamente foram os dois colombianos que jogaram aqui, né? Não, o Cazares é colombiano, não, ele é equatoriano, né? É. Não, e aquele... Não, gente, teve aquele horroroso. Loboa. Loboa era equatoriano também, não era, não? Não, acho que não. Colombiano, certeza. Mas eu acho que os dois são muito apostas. O Mariano tem tudo para dar muito certo, mas tá dando muito errado. E o Bigode, mais aposta do que ele, não tem, né? Ele não é aposta, não. Ele é criptomoeda. É diferente. É. Aí é investimento de risco. Não sei se dá para falar que o Mariano tem tudo para dar certo. Não, porque um jogador de 38 anos que fez um ano passado tão irregular... E ainda com contusão, não sei se pode dizer que ele, para lateral, não sei se a gente pode dizer que ele é uma boa aposta, não. Para mim ali foi queima de dinheiro mesmo, tá? Mais uma das contratações erradas do Adolfo. Eu não acho que é aposta, porque assim, é um cara que, por mais que... É aposta no sentido de que a gente não tem certeza sobre o físico dele, né? Mas ele chegou a jogar a final do Libertadores, então, assim... Mas como zagueiro ainda. Não, mas, assim... É pior ainda, se ele jogou como zagueiro. O Atlético e as Frangas foram campeões, né? Não, não. Botafogo com um a menos, Botafogo com um a menos, e ele também com um a menos, velho. Eu digo que assim, ele chegou a jogar o jogo, né? Então, na final da Libertadores, que é um torneio de um nível técnico maior, a questão é que, em tese, não é uma aposta no sentido técnico. É um cara que você espera que, pô, lateral direito que a gente está contratando vai dar conta tecnicamente falando. Agora, é uma aposta no sentido físico. Nisso, o Benítez também seria uma aposta. Até o... Gente, me fugiu o nome do argentino preferido, Thales. Zárate. O Zarat seria uma aposta também. A gente não sabe como é que tava o cara, né? Fisicamente falando. Mas assim, aposta, eu concordo com o Thales. É um cara que. É o da David não sei o quê que a gente trouxe. Isso é uma aposta. O Mariano deveria ser uma aposta, né? David Lopes, DVD. É, esse aí. Isso não é aposta, não, gente. Tá doido. E pior que, além de tudo, parece meio bichada, né? Porque só vive machucado ele. Não fez. 3, 4 partidas e já teve umas 2, 3 lesões, né? Então. Mas. O problema com as lesões do América é a realidade delas ou não. E eu tô ficando cada vez mais preocupado do que lesão no América é sinônimo de que o cara não quer jogar e vai embora. Deixa eu só. Cadê a parte? Eu perdi o comentário, não vou conseguir ver de novo. Mas, Adolfo, você concorda? Você acha que valeria a pena testar outras peças pro lugar desses dois? Já que viraram apostas tão positivas quanto o jogo do Tigrinho? O América tem dois tipos de jogadores, né? As apostas e os jovens... Não, três, desculpa. Sub-20, aposta e fim de carreira. É isso que acaba jogando no América, né? Porque... Aquela história que todo mundo quer vir jogar no América, que a gente viu que não é verdade, né? O Mariano, a gente sabe que ele é um lateral que jogou bastante aí para trás. Ele é um lateral ofensivo, tem déficits, dificuldades para marcar. Ele não vai aguentar voltar, mas ele joga muito ofensivamente. E o que ele tem de bom, que são aqueles os cruzamentos, ele não está acertando tantos muito bem, não. Nesse jogo, por exemplo, ele fez um no primeiro tempo, foi até o próprio Júlio que o cabeceou com perigo. E o cruzamento para o gol do Júlio. Ele fez uns outros dois cruzamentos que passaram pela área, outros bem longe. Então, assim, o que ele tem de positivo não está funcionando tão bem. E a parte defensiva dele, a gente viu que a gente sofre um pouquinho. Como o meio de campo estava muito desentrosado, né, não houve uma cobertura boa ali. Assim como o lado do Marlon também não teve. O Bigode, ele é o seguinte: ele até tem vontade, ele corre, ele se movimenta. Mas ele perde muito o gol. Ele não precisa estar o tempo todo, né, lá. Mas ele tem 2, 3 oportunidades por jogo e ele consegue perder. É, jogadas na frente do gol, né? Às vezes dificulta bastante. Esse, por exemplo, aí teve um lance que o Miquéias entrou lá na linha de fundo e tocou para trás para ele, né? Foi para ele, né? E aí ele chutou, o goleiro pegou com a pontinha do dedo. Ali ele estava livre, cara. Ele não é gol para perder, né? É gol para caprichar, né? Para meter um balaço. O Figueiredo ainda estava livre sem o goleiro na frente. Ele podia ter rolado isso. Se não tivesse chutar, né? Ele fez um belo gol de falta, ele, realmente um golaço no ângulo e tudo. Quem sabe se ele desencantar aí, ele joga melhor, né? Porque o Figueiredo, apesar de ter ido bem naquele jogo contra o Goiás, o Figueiredo tá um negocinho de um toquinho a mais, de um floreadinho na jogada, de um passe difícil, ao invés de tocar mais simples, sabe? Ele também tá devendo um pouquinho aí. Então fica meio difícil até montar o ataque, né? O próprio feminino novinho lá, o Stênio, não fez um bom jogo também nessa partida contra o Paysandu. Então a gente tá meio agora com o Fabinho aí fora, né? Vai fazer procedimento, sabe-se lá o quê. Tomara que não seja células-tronco lá do Alê. Não, as células-tronco são do Jacaré, que o Alê já pegou um pedaço, ele vai pegar o outro. Então, vai ficar meio difícil montar esse ataque. Eu até acho que ele não tá tão mal, não. Ele fez a última partida lá, aquela fora de casa, ele foi horroroso. Foi muito mal. Essa até que eu não achei que ele foi tão mal, não. A bola chega até mais nele, né? Que para mim, por exemplo, Renato Marques não tem mais. Para mim não serve para mais nada. Ele entra, não resolve absolutamente nada. Renato Marques não joga nada há muito tempo. O Bigode ainda tem alguma coisa, será? Ele não joga experiente, mas ele também não tá. Eu acho que pode sim tentar. Algo sem os dois no time, né? O Júlio tá correspondendo à lateral direita, e no ataque aí a gente tem essas opções, jogar com dois atacantes, por exemplo, Figueiredo e o Stênio de mais velocidade. O Gustavinho até voltou bem no jogo, gostei dele no jogo. Pode ser uma opção, mas acho que a gente pode saber. É aquele negócio, talvez a experiência, um técnico mais experiente saberia usar melhor o Mariano, o Bigode, talvez os dois juntos não, um deles só, para deixar o time um pouquinho menos pesado, né? Média mais alta de idade, mas dá para jogar sem os dois? Acho que dá para jogar com os dois, eles não são jogadores horríveis, não. Não estão em fases boas, né? Principalmente o Mariano defensivamente. E o tomara que o Bigode tenha desencantado aí, como não perca mais tanto gol. Mas eu acho que um dos problemas, isso tem a ver com a formação de elenco, né? Para o nosso infalível Fred Cascardo, é que a gente estava claramente sem confiança no Renato Marques, tanto que a gente estava buscando camisa 9. A gente não conseguiu contratar esse camisa 9, que seria o Nicolas lá, que no fim das contas a gente não conseguiu contratar. E estão usando o Bigode de camisa 9. Assim, eu não sou o maior conhecedor da carreira do William Bigode, mas eu não sei se ele se destacou na vida dele como camisa 9, não. Ele é um cara mais como segundo atacante, né? E ele não tem. Ele vem sendo essa figura de referência. A gente até comentou que no jogo que o Figueiredo fez essa função, o Figueiredo fez melhor do que o William Bigode, de conseguir segurar a bola, de achar espaço e tal. Então acho que o William está insistindo muito no Bigode, quando daria para o próprio Renato Marques, que não está em boa fase, mas ele é um camisa 9. O William Bigode também não está em boa fase. Ou então insistir com o Figueiredo, que não dava para jogar nesse... Não é todos os jogos que ele vai fazer isso, mas tentar outra alternativa, porque ele parece que vai morrer abraçado com ele, Bigode, camisa 9, que não vem rendendo. Tomara que mude, mas assim, não é o que parece que vai acontecer. Ele não tem aquele tino de camisa 9, né? Aquele faro artilheiro, o cara que tá bem posicionado sempre ali pra dar uma boa finalização. E quando tem as oportunidades, tem perdido, como perdeu nesse último jogo. O Bigode sempre foi 7. Ele jogava tanto de segundo atacante quanto de ponta. Acho que os principais anos dele foram como ponta, na verdade. Atacante de beirada lá, assim, num 4-2-3-1. Pelo menos no Palmeiras ele fazia muito isso. No Santos ele não jogou, né? Então é difícil falar. Ele lá era reserva, ele não jogou de nada lá, assim, mais ou menos. Mas ele sempre foi jogando a linha atrás do centroavante. Ele nunca foi um camisa 9. Então... Eu fico pensando, para ele e pro Miguelito deve ser uma tristeza. Começo do ano, vou jogar no Santos. Quem que vai jogar do meu lado? Neymar. Meio do ano, onde é que você tá jogando? Tô jogando no América. E o outro tá suspenso. Na verdade, o Miguelito nem jogando, tá, né? E agora, eu acho que ele vai ser punido como escola numa punição exemplar. Eu acho que sem um vídeo, não sei se vão punir, porque senão abre um precedente muito grande. Mas só por falar em meias, né? Eu sei que esse é um assunto que o Thales adora, porque é um jogador assim que tem um apreço muito grande. Mas você está empolgado com o Gustavinho por essa partida, Thales? Não. Não. Por mim, o Gustavinho estava longe do América. Que merda. Ele e o empresário dele. Agora, vocês estão falando tanto da questão de posicionamento, Mariano, William Bigode, não tem 9, não sei o quê. Cara, o problema também está aí no sistema 4-3-3, cara. A gente não tem 3 atacantes. A gente está custando até 3 titulares, beleza? Aí, para mudar, o treinador não pode mudar o esquema também. Tem que manter o 4-3-3. Então ele morre abraçado com esse 4-3-3, quando o Paysandu ficou claro, cara. Ele não tinha quem colocar nas pontas e nem nos três de frente. Ele não tinha quem colocar. E ele começa a inventar. E aí fode tudo, sabe? Então, não sei, cara. Não sei por que tá enraizado na América essa porra desse 4-3-3. Não sei. Não tô condenando o uso do 4-3-3, não. 4-3-3 pode ser usado. Mas se você tiver jogadores para isso, né? A gente não tem, cara. A gente não tem, velho. E até nesse 4-3-3, né, o América, o jogador que estava com a saída de bola é o Felipe Amaral, que jogou muito mal, na minha opinião, muito, muito mal contra o Paysandu, né? E ele estava fazendo essa função. O Felipe Amaral não jogou nenhuma partida boa esse ano, né, mano? Mas contra o Paysandu, acho que foi disparada pior, assim, né, de perder bola e não conseguir desarmar. Então, ele não estava fazendo nada certo. E esse cara, para mim, que quando vai na construção da jogada, quem tem que receber a primeira bola, deveria ser o Elisari, para mim é um cara que tem um passe um pouco melhor. Tava sendo o Felipe Amaral, que tinha enorme dificuldade de fazer isso. E a outra coisa é que o Bruxo não mudou, ou então ele não treinou, sei lá, de fazer essa alternativa. Porque o Felipe Amaral não tem essa qualidade para dar esse primeiro passe ali, de receber do zagueiro e conseguir achar um outro meio campo, ou alguém nas pontas ali. E ali que eu acho que o Elisari joga melhor, assim. Quando está construindo a jogada, ele fica um pouco mais recuado para começar a construir a jogada, e quando a América está com a bola defensivamente, ele está um pouco à frente, aí o Felipe Amaral fazendo o primeiro volante, se for o caso. Mas o nosso meio campo jogou muito mal, e eu acho que parte disso teve a ver, essa construção ofensiva. Aí. O Felipe Amaral não conseguia trocar dois passos, perdia a bola, toda, assim, era um Deus nos acuda quando ele estava com a bola ali tentando sair, a gente podia perder a bola a qualquer momento, né? Os erros do Amaral estão gerando contra-ataques em todos os jogos que ele está entrando. Sim. Ele faz os primeiros minutinhos ali do jogo bem, depois ele cai assustadoramente produção durante o restante do jogo, sabe? Ele não se encaixou. Imagina quando ele está 10. Não se encaixou, cara. Ele teve oportunidades aí ao longo desse tempo e não faltaram oportunidades para ele, não, sabe? Mas ele não conseguiu se firmar mesmo, infelizmente. Nessa, eu reassistindo entrevistas, né, da nossa diretoria, vocês precisam ver a alegria com que o Euler fala do Felipe Amaral. Que ele fala com orgulho, né? Como uma das compras que a gente fez, como na mudança de patamar financeira do América. E ele falava quase como se a gente tivesse contratado um novo Pirlo. Só falou que ele vai precisar de. Ele estava precisando de tempo para adaptar, porque ele jogou 10 anos na Ponte Preta e o sistema de jogo da Ponte Preta é muito diferente do América. Mas que assim que ele se adaptasse ao América, que ele ia voar, porque ele era muito bom. Ele já está aqui há quase um ano e meio no América e ainda não adaptou, né? Será que ele vai precisar de 10 anos? Eu acho que um pouco menos que o Gustavinho, né? Também parece que não adaptou até hoje. Não, ele adaptou, jogador do Lincoln. Ele joga bem os 6 meses finais de contrato, consegue uma renovação de 2-3 anos, aí fica 2-3 anos sem jogar e vai jogar de novo nos 6 meses finais de contrato, encrespar uma negociação se tiver alguém querendo. Isso então era bom dar oportunidade pro Watson, né? Porque foi pra ele jogar pra caramba pra arrumar uma outra oportunidade, mas ele teria que jogar pra caramba. Mas não era o caso, porque ele não tava jogando bem também antes, né? Enfim. Mas... Inclusive, se o América fosse. Se o América. Se o América parasse de negociar com todos os empresários que o Alencar fala que não vai negociar mais quando o jogador não renova com a gente, acho que a gente só teria jogador sem empresário. E todos estão aí e acabam voltando em algum momento. O Wellington Paulo, eu acho que o Alencar até hoje não brigou. Só ele, então. Ainda. Nem ele, nem o Denis. Mas eles são da mesma galera, velho. É a mesma empresa. Tanto que a gente trouxe o David Lopes agora. É o novo Bruno Henrique. Isso. O novo Bruno Henrique não é aposta, né? Aí se a gente dispensou, a gente. Cara, eu vou fazer. Quem é mais velho vai se lembrar. Não posso falar isso, não lembrei que essa porra agora, esse negócio de tudo é mimimi. O que é que eu ia falar? Eu ia falar do cartão rosa. Passa pra frente. Eu só ia falar, Otário, pra sua alegria também, numa entrevista. O Euler deu. Em duas entrevistas ele falou, ou seja, ele reforçou isso, de que do elenco de 2023 não tinha nenhum contrato que iniciaria 2025. Ele esqueceu de tirando os jogadores da base. Então acho que nessa aí ele tirou o Jôri, apesar de já estar fora da base há tem anos, né? Mas a lei Ricardo Silva tinha contrato. Ele conseguiu dar duas, porque os contratos não iam ser prejudiciais, porque não tinha nenhum jogador do elenco de 2023, né, que não era da base, que tinha contrato para depois. O Ricardo Silva nós renovamos em dezembro, foi não? Não, eles descobriram que o contrato era até final de 2025, não de 2024. Divulgaram errado, né? Alguém divulgou errado. Teve essa parada errada aí. É verdade. Alguém imprimiu em letra branca. Então foram dois, o Dalberson, que falaram que o contrato era até o final do ano passado e descobriram que tinha esse ano junto, e o Ricardo Silva, que também acharam que era ano passado e até o final desse ano. Então são dois. O Dalberson até meio do ano, né, não? Acho que até o fim. Não, final do ano. E dito isso, qual que é a empolgação dos senhores pro jogo de amanhã? Ué, com o histórico que a gente tem é zero empolgação, mas sendo o América, a chance de ganhar amanhã é muito grande. Mas saber como é. Porque assim, o problema é que fora de casa o time parece que entra desligado, né? Sei lá. E o Curitiba, apesar de não tá fazendo uma Série B espetacular, né? É um time qualificado também, né? Então preocupa ver como é que o América vai se comportar nesse jogo fora de casa. Aí. Pelo menos não vão machucar o Benítez de novo, né? Pelo menos isso. Podia machucar ele agora. Quem que é o treinador do Curitiba? Moza. Nossa. É. Tem que ganhar. Qual é? Tô impressionado que o Rolon falou sem pestanejar. Quem que é o treinador do Curitiba? Ele, Parmosa. Tá não, afiado mas aí. Ontem eu tomei cerveja com um cara que torce pro Curitiba, lá de Curitiba, que tá aqui em BH. Ah, entendi. Não tá prestigiado, não tá nada querido lá. Que lugar tá Curitiba tá mesmo? Não resultado positivo lá. Que lugar que ele tá mesmo? Curitiba? É. E, inclusive, hoje... como não falei que era o Paysandu de Munique, nem o Paysandu de, sei lá, de Madrid, eu não vou viralizar naquele canal de corte do Pará, né? Então, dessa vez me comportei melhor. O time do Paysandu jogou bosta nenhuma também, né? É, mas eles estavam ganhando de 2-0, né? Se termina 2-0, capaz que eu ia falar aqui do Paysandu de Milão. Maior Paysandu de todos os tempos, né? Aí o pessoal ia pegar o corte que me clipar, mas foi engraçado. Valeu a piada. Mas só para abordar, porque o Thales, né, pediu para os meus dois dedos de prosa sobre o Matheus Mendes, eu vou colocar mais assim, falar que eu não achei falha no primeiro gol. Você tem compromisso, pessoal, até as 9h30? Não, acredite se quiser, porque para mim eu não achei falha, porque foi um desvio, eu achei só que ele tomou o gol porque ele demorou a reagir. Muito porque ele não é um goleiro brilhante, ele é um goleiro de nível, assim, é o melhor que nós temos, muito por incompetência dos outros dois, mas ele não é brilhante, então ele toma uns gols mais bobos, assim, faltou ali, eu acho, um pouco de atenção, mas não achei que foi falha dele, eu achei a falha maior do sistema defensivo, porque o cara que pegou a bola para cruzar, ele teve todo o espaço do mundo para cruzar, e o Marlon foi muito atrasado para desviar a bola. O segundo gol até achei pior, porque a bola passa embaixo dele, assim, eu achei que aquela ele poderia ter agido até um pouco melhor. Mas, nessas especulações dele sair, vocês têm medo? Eu, assim, o problema é que quem vai entrar pro lugar gera muita desconfiança, né? Vai ser o Jôrio, o Cássio ou o Dalberson. Mas, assim, eu não boto muita fé, não, cara. Não vai ser o Cássio, né, gente? Não vai ser o Cássio. O Cássio não entrou em nada até hoje, né? Então não vai ser. Mas, assim... Inclusive, vetaram ele de ganhar milhas, né? Agora, nem viajando, ele tá mais. Mas quem viajou foi o Jôri só? Só o Jôri. Eu acho muito pouco provável, porque se o Grêmio tá achando que o goleiro titular deles é um goleiro que tá jogando na Série B pelo América, meio de tabela, assim... Eu tô preocupado pelo Grêmio, que eles devem estar bem complicado lá, né? Então não sei se procede tanto, mas me preocupa mais porque a janela fechada agora, a América teria, para ele, tudo bem que ele teria que ficar aqui, pelo menos até o final da janela, né? Mas quem que o América buscaria pro lugar, se buscaria alguém pro lugar? Esse que é o problema. A questão é que o Palmeiras está com interesse no reserva do Grêmio, no Grândola. E aí, por isso que tem essa especulação também, que o Grêmio... E nós tentamos o Grando. O Filipão teria indicado o Matheus Mendes para o Grêmio. Mas o Matheus Mendes estava indo para a reserva, não para ser titular lá no Grêmio. Então, por isso, parece aí que teve... ouvi uma rádio outro dia falando, acho que da própria Tatiaia, que o Matheus Mendes não quer ir porque ele quer jogar de titular. Ele não quer ir para ficar na reserva. Quem deu essa informação também foi o Fabrício Romano brasileiro, nosso Jorge Nicola, né? Foi ele que falou que se for para ser reserva, o Matheus Mendes não iria. Acho que foi isso, na 98 então, né? O titular deles é o Volpi, né? Então não é que também é uma concorrência, assim, muito, muito forte. Mas então manda o Volpi para cá, eu prefiro ele que o Matheus Mendes. Não, mas eu vou fazer, não é que ele tá chegando com um baita goleiro. Eu acho que o Marquezinho que tava lá no passado era melhor, seria mais difícil de tirar, né? Mas o Marquezinho foi... Acho que voltou para Argentina, não sei. Mas o que eu falo é que outra especulação no Grêmio tá o Matheus, né? Que tá lá no Ajax, então... E a reserva de um goleiro de 40 anos de idade, então... Eu vi a notícia que aquele Felipe, de 41 anos, que é goleiro que jogou no Flamengo, ele tá batendo recorde de gol sem... de dia sem tomar gol pelo time de Luxemburgo. Então, pode ser que a América... traga ele aí, quem sabe. Campeão de Luxemburgo. Luxemburgo jogava contra lá o lugar que você jogava, Felipe? Gibraltar. Não, Luxemburgo tem uma seleção até melhor do que a de Gibraltar. Tem alguns atletas de Luxemburgo. Tem alguma seleção pior que a de Gibraltar, Felipe? Cara, eu diria que San Marino, porque San Marino ano passado empatou uma partida e perdeu a outra para Gibraltar. Então, San Marino tá pior. Mas San Marino é do Vaticano sapato, também. Né? E é cigarro. E cigarro também, é. San Marino para mim é sapato e cigarro. Mas Gibraltar até que deu uma melhorada lá, assim. Eles estão com a nova geração promissora, né? Melhor Gibraltar de todos os tempos? Sim, porque antes o craque do time era um lateral esquerdo limitado e o irmão dele que é zagueiro. Agora, pelo menos, o craque do time é um meio-campista que é do sub-20 do Manchester United. Então, assim, melhorou um pouquinho, pelo menos alguém joga na frente, né? Não é um lateral e um zagueiro, né? São os irmãos Chipolina lá. Mas, bom, vamos falar de América, né? Só fazer um último comentário antes do Baile com a Latina, que de uns 3, 4 anos pra cá, apesar do América, tirando, assim, o América chegou a jogar Libertadores, Sul-Americana, mas eu acho que a cobertura do América nos estados de Minas, né, que era o Super Esporte, virou no ataque, piorou bastante, assim, quase que não tem notícia, e hoje em dia quando tem é sobre alguma coisa ruim, né, então sai do financeiro, etc. Mas no ataque, essa semana, ressuscitaram uma entrevista com aquele Giovani, que foi lateral esquerdo de 2017, falando sobre virada de chave. Não dá, de onde que ressuscitaram esse cara? Aí depois fui ver porque ele virou empresário de jogador e fizeram uma reportagem com ele para explicar que ele é agente de jogador agora. É brincadeira, né? Na falta de notícia, entrevistar o lateral esquerdo de 2017 para falar como foi a mudança de chave. Se for pra falar sobre mudança de uma reportagem, falar sobre a mudança de chave, entrevista o Givanildo, pô. Entrevista o capitão que fez o gol no final. Enfim, só um desabafo. A cobertura tá ruim, eles acham as reportagens, as pautas frias, horrível, hein? Eu achei engraçado que nessa reportagem lá, ele dá a entender que a liderança do Juninho era importante, porque ele era aquele jogador bom, mas quem era a liderança do elenco ali era o Rafael Silva, né, que era o zagueiro capitão do time. É, na verdade, eu entendi o contrário, porque o que ele falou que era o Juninho era muito, muito legal ali, mas não era o cara que cobrava a gente. Foi isso que ele colocou na entrevista. Rafael Lima. Isso, Rafael Lima. Enfim, então, assim, só o desabafo aí. Pode um bala com Colatina. Bom, vamos começar com Colatina, né? Pela votação popular, o Lucão foi o menos votado, com 1,8%, seguido por Mariano, que teve 12,3%, depois Miqueias, com 22,8%, e William Batista, com 63,2%. Doutor Adolfo, quem foi o Colatina da partida para o senhor? Eu voto em jogadores, né? Em jogadores, para mim, foi o Felipe Amaral, foi o pior em campo para mim. Thales? Cara, o William Batista, cara, assim, sombra de dúvidas, William Batista. Rolou? O William Lucão. Batista tá fazendo de ter raiva dele por causa das entrevistas. Além de não estar fazendo o América render, ele ainda está caótico na entrevista dele. Rolou? Considerando o extracampo, Lucão. O que teve de extracampo? Não, só jogando no ar aí. Lucas. Você me pegou de surpresa também. Para mim, Felipe Amaral fez uma partida horrível, Mariano fez uma partida horrível. O Lucão eu achei tão assim, achei horrível, mas perto dos outros foi menos pior. Do meio pra frente, que acabou que o Bigode fez um gol. Então, assim, como foi muita gente que jogou muito mal, eu vou consolidar tudo no William Batista. Mas de jogador, eu acho que Mariano e Felipe Amaral fizeram partidas execráveis. Eu também vou de William Batista, até porque o segundo gol, uma coisa que me pegou muito, foi porque a gente tomou um gol no contra-ataque, que tudo bem que a gente estava lá na frente, mas era tipo 20 minutos do segundo tempo e ele estava no escanteio com todo mundo na frente. Tanto que não tinha ninguém na proteção fazendo balanço ali. E acabou que o cara conseguiu perder a chance e o Miquel deu para ele outra oportunidade ali na volta, né? Mas eu achei bem o time bem mal preparado. Então isso está acontecendo com muita frequência, Felipe. É. No jogo passado aconteceu situação que o time estava inteirinho no campo de ataque, não tinha nem aquele meio campo, aquele jogador mais rápido que fica atrás, né, para qualquer zebra não, sabe? Isso está acontecendo muito, o time sobe igual um doido, né, como é que ataca de bololô, né? Defende, sei lá o que, ataca de bololô. Isso, assim, isso foi desorganização, velho. Isso é básico, e assim, tudo bem, eu entendo, se você fosse, sei lá, fosse, estava perdendo 1-0, 45 segundo tempo, aí beleza, vai todo mundo, fica sem ninguém no balanço que tá ok, mas assim, com 20, é falta de treinamento mesmo. Então vai o William Batista, que ganhou, né, com 3 votos. O Colatina, acho que é um prêmio que ele escuta, né, toda semana, ele vê. Eu quero saber se um dia ele vai bater na porta da Decadência para cobrar os troféus Colatina, né? Porque... É, porque ele falou de novo da torcida de internet, né? Ele falou que foi mal entendido, etc, enfim. Mas vou ver, né? Capaz não... Engraçado que dessa vez ele não escutou as vaias, não, né? É, ele falou que ninguém vaiou. Ele falou que... Não, foi pior. Ele falou que a torcida de verdade não vaiou, que o Barra 1 na Seita Verde, a Vacolhada, não vaiaram ele. Quem vaiou foi o torcedor ocasional lá, assim, que não é torcedor de verdade, igual é o pessoal das organizadas. Graças a Deus que eu tô filiado na Barra 1, então eu posso vaiar, né? Não, você não vaiou. É, mas você não vaiou, então... Mas antes disso aí, Rolon, você tem que entender o propósito da torcida. A Barra 1 é uma torcida que o propósito dela não é vaiar, né? Então, recomendo você se filiar a outra torcida para ver se você quer vaiar alguém. A Vai Coelhada? Não, você vai para... Não vou falar nada. E a Colômbia não te fez bem, cara. A Colômbia não, o sol da Colômbia não te fez bem. Suas piadas estão muito ruins. Nossa, Santa Cristina. Eu passei uma semana sem ouvir português. Então, eu agora que estou voltando a entender o que fala em português para mim, tá complicado. Bem, então vamos para a bala da partida, que foi uma disputa acirrada até. Ninguém e Júlio, né, tiveram ali ponta a ponta, mas o Júlio acabou ganhando a votação popular com 48,4%, né? Ninguém teve 33,9%. E aí, figurando ali, o William Bigode com 9,7% e o Josefer com 8,1%. Lucas, para você, quem foi o bala da partida? Eu vou votar no Júlio meio que pelo gol, assim. Porque, não que eu tenha achado que ele fez uma partida ruim, mas é porque o Paysandu não atacava muito a gente, né? E os gols que a gente tomou foi um cruzamento, né, que acabou, a bola entrou, desviou e entrou. E curioso que o jogador comemorou agradecendo o juiz, né? Bizarro isso. Ele não agradeceu, ele perguntou se o juiz ia dar o gol. Então, aí o juiz falou que sim, aí ele agradeceu. Depois. E o outro gol foi no contra-ataque, que assim, quem que entregou o gol foi o Miquéias, no fim das contas, né? Foi um contra-ataque, a gente até chegou a recuperar e o Miquéias entregou. Então, os gols não foram responsabilidade dele, mas ele não foi muito exigido e fez um gol. Então, acho que pela moral, vou votar no Júlio. Rolou? Ah, eu votaria em mim mesmo, porque eu tava na beirada da praia e vendo essa porra desse jogo pelo celular, gastando minha internet em home internacional pra passar a raiva. Thales? Ninguém. Adolfo? Nem eu? Não, ninguém. Eu acho que o Júlio fez uma boa partida e cometeu uns 2 errinhos lá também, perdeu umas bolas, mas ele... teve seguro na zaga e ele apareceu ainda ofensivamente fazendo o que os outros zagueiros não faziam. E cabeceando bolas com perigo, né, uma no primeiro tempo, e depois fez o gol de cabeça também, movimentação boa na área, e se posicionou a fazer o gol de cabeça. Apareceu também jogada ofensiva até pelo lado esquerdo lá, driblando e chutando para gol. Então achei que o Júlio foi bem na partida, sim, e para mim ele é o bala do jogo aí. E curioso até, né, Adolfo, que ele entrou no lugar do Ricardo Silva, que até então era o nosso zagueiro que era o nosso, ele ficou famoso aqui na América, porque em 2019 ele desandou a fazer gol, né, nunca mais depois, foi embora, nunca mais foi esse cara fazer gol, e o Júlio entra no lugar dele, o Júlio entra no lugar dele e faz um gol, então, que siga assim. Eu confesso que... Sim, pode falar. Não, fala em fazer gol, a questão do centroavante do Paysandu, tal do Nicolas, que o América gastou uma energia fodida para tentar contratar, só mostra assim, o despreparo que os caras têm para avaliar o mercado. Né? Que centroavante meia boca, cara. Ele não ganhava nenhuma. Horroroso. O Benítez deles, melhorzinho. Também não é grandes coisas. Agora, você ficar nesse lenga-lenga, essa novela toda, para trazer esse Nicolas, só mostra tanto que assim, a gente está a pé de diretoria de futebol, a pé. Se eu te falar, como eles falaram que foi a prospecção do Pedro Barcelos lá, o lateral, o zagueiro, né? Você ficar... Também tem nas entrevistas essa parte. Mas bem, eu confesso que o meu voto de bala, eu queria, né, dedicar ele ao Jairo, né? Que apesar, né, de estar numa situação não tão positiva, né? Tá com problema de saúde, ele tem dado a força para poder acompanhar esse time, que não tem feito por onde. Mas eu vou voltar no Júlio para dar essa moral para ele, assim, que Mas é porque o Jairo pensa que a saúde dele não tá boa. Aí ele olha o time e fala, não, minha saúde tá bem, porque o time tá pior do que a minha. É. E, mas porque o Júlio consegue ser o nosso melhor zagueiro e hoje o nosso melhor lateral direito. Eu acho que meu medo é improvisar ele em outra posição, que ele se colocar de volante é capaz de ser o nosso melhor volante. E desconfio que se colocar no ataque ele pode virar o nosso melhor centroavante também, né? Então, assim... Mas ele é a nossa solução hoje, tanto para zaga quanto para lateral direito. Pena que só tem um Júlio no elenco, né? Porque... Mas eu tô... esse que é um perigoso de a gente perder na janela, viu? É. Será que ele não entrou como titular para ser vendido? Acho que não. Acho que não. Acho que ele tem jogado porque ele de fato é o melhor. Não sei exatamente por que que... Eu imagino que talvez no final do ano... O Ricardo Silva vinha falhando pra cacete, né, Rolão? O Ricardo Silva não tá fazendo uma temporada... Ele não tá fazendo uma temporada mais ou menos. Ele tá fazendo uma temporada horrorosa, Ricardo Silva. Então, assim, tá na hora de esquentar um banquinho também. E o Ricardo Silva não é novo, e ele tem jogado todas as partidas também, né? Então, se bobear, o Ricardo Silva pode ter sido poupado pra evitar de machucar. Mas, assim, não sei exatamente por quê. Até porque é uma partida que você tava com dois centroavantes. Então, até faz mais sentido você ter, assim, uma partida que você quer um zagueiro mais forte, assim. Faria até sentido ser o Ricardo Silva. Apesar de que a gente vê, pode colocar o Júlio, que ele não fica devendo em nada nessa questão de força física. Então, assim, eu acho ele hoje o nosso melhor zagueiro. Só que vendo o Mariano jogar, ele também é o nosso melhor lateral direito, né? Então, eu não sei onde colocar mais. Pelo como o Mariano tá, eu darei mais uma chance pro Samuel, só pra ver como é que ele joga melhor. Porque não vai ser tão pior assim, não, né? Mas, algum outro tema pra abordar, senhores? Cara, eu só queria, já que daqui a pouco vem Lucas, eu só queria dois recadinhos bem rápidos aí. Eu não conhecia, mas parece que era muito querido ali por alguma parte da torcida e tal. Essa semana a gente perdeu um torcedor. O nome dele é... Peço desculpa, eu esqueci, mas o apelido Antônio. Eu guardei. Isso, obrigado. O apelido dele é Tonhão, era professor de alguma faculdade aí, que eu também não me recordo. E a família dele estava toda em peso lá no jogo e tudo. E meus sentimentos à família aí, porque... Principalmente aos pais, porque não é o certo, né, cara? Não é o correto, não. O correto é os filhos enterrarem os pais. Então, meus sentimentos aí, e vamos que vamos. O outro aviso, pessoal, não sei se vai dar para ver. Ah, até que deu, tranquilo. É o cardzinho do América Stories desse mês, né? Que é o do Jair Bala. Uma foto bem legal, igual eu falo para vocês, aqui atrás sempre tem algum fato histórico sobre o Jair Bala. Nesse caso aqui é sobre o título de 71, gols que o Jair Bala fez no campeonato de 71. Muito legal. Quem quiser o cardzinho, é só entrar nas redes sociais do América Stories aí, conversar com o Sérgio. Você vai ter o seu cardzinho, que é muito legal, sabe? Todo mês tem um diferente. O cardzinho nada mais é que um complemento do podcast dele, tá bom? Apesar dele ir no decadente para criticar o que a gente faz, as nossas artes, que eu acho extremamente errado, extremamente indelicado, uma pessoa que já passou aqui no decadente, né? Sabe que o nosso objetivo aqui nunca foi ser uma coisa séria, pelo contrário, é um divertimento, e principalmente é um complemento da arquibancada. Então, vida que segue. Deixa pra lá. Mas eu falo que, assim, ouvir o América História é reviver os anos atuais. Não tem um programa que ele não fale alguma coisa que aconteceu em 1930, 50, 70, 80, que está acontecendo hoje. Tá, mas rolou, mas a gente não consegue apagar. A história, ela é importante. Ela teria que ser só o que o Sérgio faz, que é reviver a história de uma forma, didática, contar o que foi a história, mas não ficar igual é. Quem tiver a oportunidade de ir numa reunião do América vai ver, cara. Os caras falam de coisas que aconteceram há 30, 40, 50, 60 anos. Cara, mudou, tudo é diferente. A bola tem que olhar para frente, não para trás, sabe? Então... E eu ainda ouvi isso do novo membro do Conselho de Administração, que só depois de 40 anos de arquibancada que eu posso reclamar qualquer coisa. Então, enquanto isso, eu vou ficar aqui só no decadente reclamando mesmo. E antes do... essa de nós contra eles, esse negócio tá muito errado, cara. Não tá legal esse trem, não, sabe? E agora, para acabar de inteirar, as redes sociais da América ainda divulgam público e renda do América. Para quê? Nunca foi feito. Agora, lá no América, tem o Tião da Fenda, para todo jogo ficar falando quantas pessoas que tem. E fica. Se for estilo de roupa, você tá aparecendo demais o Tião da Fenda. Eu não entendi, desculpa, Rolão, o que você falou? Que normalmente você tá parecendo muito o Tião das Rendas quanto à vestimenta. Nada combina com nada e tá lá gordão parado. Tá, entendi. É, então, a questão toda, bicho, é um negócio meio estranho de começar a divulgar público e renda nesse momento. Por que que não divulgou o público quando era jogo da Libertadores? Por que que não divulga os públicos quando a gente está em finais? Por que que tem que divulgar o público agora? Uma quarta-feira, a gente fazendo uma campanha meia boquíssima no Campeonato Brasileiro, a gente num ano terrível, num ano horroroso, pra que divulgar público e renda? Toma banho, bicho, tá? Vamos que vamos. Temos esporte especializado, ah, Lucas? Temos, mas só um último recadinho também, que a gente tem amanhã o julgamento do Miguelito, né? É, vai ser às 11h30. É, vamos entrar muito no mérito, vamos esperar o julgamento, mas assim, espero que não tenha acontecido nada, não tenha novas imagens, que ele não tenha falado, que ele seja absolvido. Porque é um jogador que, apesar de não ter feito uma boa partida no próprio contra o Operário, é um cara que vinha melhorando nosso meio de campo. Espero que não tenha acontecido nada e que ele seja absolvido. Mas tem tudo para ser um julgamento escola, né? E bem educativo para todos os outros jogadores. É isso que eu ia falar, Romulo. Tomara que seja um julgamento escola, dos dois lados. Se realmente for comprovado que o Miguelito falou, que ele seja punido. Agora, se for comprovado que o rapaz lá inventou essa história, que ele também seja punido, né? Esse negócio é muito sério. Vamos ver. Bom, pelo menos a gente vai conseguir ter muito assunto da parte da manhã até a hora que o jogo for começar a respeito disso, né? Poder fazer o esquenta. Mas então eu vou com a vinheta aqui pro Lucas. Esportes especializados com o Lucas. Ué, voltou com a vinheta tradicional? Essa é mais curta. Tá bom. Bom, no Coelho Esportes, o América se classificou para os playoffs do... Nossa, Odyssey Cup. Então, um dia nós vamos ver se a gente consegue dar mais informações mais detalhadas sobre isso, mas o time de esportes aí que perdeu recentemente um coach, perdeu um atleta, segue brilhando nos torneios de Counter-Strike. No futsal. Perdeu um técnico? Não, foi um coach. Não, tem um head coach, eu acho. William Batista? Não, não sei qual que é o nome do coach agora, me fugiu. Ferreira, um negócio assim. Mas o que a gente perdeu era um outro cara. A gente estreou no torneio metropolitano de futsal, estreamos com vitória, uma vitória acachapante, foi 13, peraí, nossa, me fugiu aqui, agora perdi o... Foi 12-1, não foi? Não? 15-1, gols de Kaique, Gaba, Boi, Neguinho, Pepe, Vitinho, Ari, Tanque e Bigode. O Gaba fez 3, Kaique fez 3, Pepe fez 2 e o Ari fez 2. Mas gostei que o nome dos jogadores do futsal parece mais os nomes de jogador de futebol antigamente, né? Boi, Tanque, Bigode. Bigode tem um aí também, né? No time profissional. E a gente estreia agora no Campeonato Brasileiro, no dia 22, contra o São João de Jaguaribe, do Ceará. E depois a gente joga fora de casa também. Aliás, isso mesmo. Parece que são 3 jogos seguidos fora de casa, pelo menos segunda tabela do Brasileirão de Futsal. Contra o Estrela do Norte do Amazonas. Então temos 2 jogos fora de casa aí para o Brasileirão de Futsal que já começou. Nos torneios sub-15, 17 e 20 do Campeonato Mineiro, no sub-15 a gente estreou com vitória por 5-0 em cima do Betim e depois ganhamos de 2-0 do 15 de novembro. Então, nesse momento, o Sub-15 lidera a competição. No Sub-17, aí os meninos estão passando mais aperto aí, porque a gente estreou com derrota para o Betim em casa, e depois a gente empatou fora de casa contra o time 15 de novembro. Então, preocupante o desempenho no começo do campeonato aí do nosso Sub-17, 1 ponto somado em 2 partidas. E no Sub-20, a gente ganhou de 1-0 a estreia contra o Coimbra, e o nosso segundo jogo vai ser contra o Uberaba, no domingo, dia 25. Então estreamos com vitória também no Sub-20. Ainda no Sub-20, no Brasileirão, eu dei umas cornetadas aqui que a gente começou muito mal o campeonato, né? Mas a gente reagiu, emendamos aí 3 vitórias seguidas e ganhamos agora do Bahia, fora de casa, por 1-0, na quarta-feira. E nesse momento estamos na 7ª colocação. Esse trabalho, vou te falar que talvez, né, até agora, né, foram 10 rodadas, de todas as categorias, eu acho que é o melhor trabalho do América no ano, incluindo o profissional, porque pô, os times que estão disputando ali, Palmeiras, Flamengo, Tem Botafogo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, tem tanto time com um orçamento alto para a base, e nesse momento a gente está em sétimo, mesmo com muitos meninos tendo subido para o profissional. Então, é óbvio, né, que a gente só vai saber o resultado disso quando esses meninos virarem, sendo vendidos ou indo para o profissional, mas a gente está em sétimo lugar nessa competição nesse momento, classificando a próxima fase, é uma baita da conquista. Então, parabenizar o trabalho do Myron aí, que recuperou bem após um começo bem ruim de competição. O Brasileirão Sub-17 também começou, o América empatou em casa por 2-2 contra o São Paulo, e a gente joga esse final de semana, joga depois de amanhã fora de casa contra o Corinthians, fora de casa na competição. E por fim, Brasileirão Feminino, nesse momento a gente está no G8 também para classificar para a próxima fase, a gente empatou fora de casa contra o Real Brasília, por 1-1 poderíamos ter ganhado, que é um time que está bem mal no campeonato, mas tá bom, empatamos, mantivemos a sétima colocação aí, nesse momento também classificando para a próxima fase. Faltam apenas 4 rodadas para terminar a primeira fase. E tiveram umas, só trazendo que, como a gente é um canal oficial de corneta aqui também, teve uma cornetada que eu acho que faz sentido. América, talvez para economizar com os refletores, né? Nosso próximo jogo vai ser contra o Corinthians, em casa. Então, um jogo que poderia ter algum apelo aí. E vai ser na Arena do Jacaré e às 4h30 da tarde. Então, assim, podia ser no... Lucas, pode ser por causa da TV, cara. Mas a TV... Ah, pode ser, né? Não sei pode, como é que tá. Pode ser no Jacaré, né? Não, mas aí tanto faz. Tem jogos femininos nesse horário. Mas, enfim... O América vai jogar contra o Corinthians nesse horário bem ruim, né? Podia ser num... Não sei se o América tá proibido de jogar no Gregorão. Podia ser num Gregorão à noite, se fosse o caso, pelo menos para ter algum público ali. Mas, infelizmente, não vai ser possível. O Cruzeiro não comprou o Gregorão? Então, mas, pô, proibiram a gente de jogar lá? Eles não vão jogar lá. Pelo menos o feminino joga fora de casa na rodada, né? Enfim, não sei. Mas só tô trazendo porque eu ouvi comentários sobre, né? O América reclamando que tinham torcedores querendo, que gostariam de ir na partida, não vão conseguir porque vai ser um horário bem ruim. Mas é isso. De esportes especializados, é isso. Faltou dizer que o nosso futsal agora, ele é de Nova Lima. Isso. Ah, eu não trouxe informação completa porque eu só ouvi por alto, assim. Mas parece que foi feita uma parceria. Mas eu vou buscar mais informações sobre isso pra gente trazer no próximo programa. Chama o Andrezinho, que o Andrezinho gosta demais de lá, então ele pode que a gente tá fazendo uma... A gente tá jogando torneio sub-20 também, no futsal, e tem a ver com essa parceria também, se eu não me engano, os atletas de lá, enfim. Vou trazer mais informações no próximo programa aí. Pô, que tá competitiva, né, a briga para quem vai ser o treinador do América no que vem, né, se vai ser o Jorge ou o Myron, né, os dois fazendo um bom trabalho para poder ficar no currículo, né? Pra ver se do ano que vem, com a reformulação, com o time mais barato ainda, qual dos treinadores de baixo orçamento nós vamos colocar. Próximo treinador nosso é o Alê. Nossa, inclusive, outra cornetada aí. O América tá divulgando público e renda. E essa informação já existia em outros portais também. E não divulga quando o Fabinho lesiona, mas ninguém fala nada do Alê, né? Ele tá lá. A célula tronco já virou a árvore. Você viu ele indo jantar na despedida do Benítez? Pois é, enfim. Eu entendo, em algum nível, a justificativa, que você não coloca exatamente quanto tempo vai voltar, exato, porque pode ser que atrase um pouco, porque depende do organismo do atleta e tal. Mas assim, você pelo menos falar o que está sendo feito, né? Porque ele terminou ano passado, okay, acho que ele terminou jogando, né? Sei lá, eu não lembro de cabeça, mas ele terminou jogando. Ele começa a temporada sem jogar, já estamos em maio, até agora nada. E nem para transição ele está indo, porque eu não vejo foto dele nos treinamentos também. Muito estranho, ele, né? Ele tá jogando dupla na sinuca com o Jacaré. Inclusive, o América até recentemente, ali nos últimos anos, divulgou que está investindo muito em departamento médico, em materiais de qualidade, etc. Mas tudo que a gente tem em departamento médico até então é negativo, porque contrata o Jacaré que está com problema crônico. Contrata o Benítez, não volta, só se machuca. Vamos ver agora no Goiás como é que vai ser, né? O Alê entrou no departamento médico e nunca mais sabe o que acontece com ele. Enfim, tá complicado, né? Mas segue o jogo. E se voltar, fica até pior, né? Voltando o tempo, né? Então. Mas tá investindo, né? Esses caras estão dentro do departamento médico, tem que pagar por eles, tá investindo muito alto. Pois é, mas falta o retorno. A questão é saber o que a gente considera investimento, né? Porque o pessoal que fez o investimento no departamento médico também é o pessoal que considerou trazer o Ricardo Silva, renovação com o Juninho Alê, montagem elenco 2023-2024, eram investimentos também, né? Então, Jacaré, investimento. Tem isso, né? O que o pessoal considera investimento pode não ser exatamente um bom investimento, né? Mas é isso, temos um programa? Bom, temos. Então, novamente, né, mandar um abraço ao Jairo, que ele melhore, porque podemos perceber aqui que eu sou um reserva tão bom quanto o Renato Marques é para o ataque, né? Então, bom, que ele volte para fazer esse programa. E vamos lá, né? Eu tô empolgado, eu acho que amanhã vem uma vitória. E tô empolgado por duas coisas. A nossa primeira vitória fora de casa e a entrevista do William Batista amanhã. Gol fora de casa. Se a gente vai ganhar, então vai ter o primeiro gol também. É, mas pode ser contra, né? Pode ser 1-0 com o gol contra do zagueiro deles pra não ficar assim uma coisa muito otimista. Né? Você tá empolgado, hein? Puta que pariu. E o tabu de 20 anos, né? Que eu não sei qual que é, não, mas fala que tem um tabu de 20 anos aí contra o Curitiba. Ah. Se eu desconheço, os atletas também desconhecem, eles vão passar por cima do tabu como se ele nem existisse, tenho certeza. Aham, uhum, tá bom. Então, e aí, a gente joga no final de semana também ou só agora, segunda e depois? É, segunda e depois dia 27 a gente joga terça-feira aqui em Belo Horizonte. É, então o próximo domingo teremos programa, então, se tudo der certo, já já vai estar aqui ao posto para falar dessa magnífica vitória que a gente vai ter amanhã contra o Curitiba, ok? Então, okay. Agradecendo a todos que participaram, um abraço a todos aqui também, a Dolph. Obrigado, um abraço. O buraco do Jairo foi tão grande, precisamos de duas pessoas para suprir, mas vamos lá. Um abraço a todos aí, falou. Valeu. Valeu.